Dudu Fox, 2 beats. Forte pra gastar a lombra. Vivemos sem assistência, bancamos afronta, mas nem percebemos quem podemos ajudar. Não sou herói, nem sou hábil pra fuga. Dei um jeito e me esquivei do clube da luta, mas bem, muito antes de zoar o plantão, tem vários pretos que pensaram em revolução. Você não cita, pois não temos a coisa escrita. Deusa Clementina, liberata Zeferina. A vida ensina, podemos até dançar. Preciso de referência, não quero recuar. Será crucificado como Jesus. Desconfie do destaque, pois tem financiamento. Desconfie do ataque, pois tem alguém sofrendo. Então, não temo pela manhã e combustão. Quem fala, canta, ainda acompanha uma canção. E a trilha pode até te emocionar. Conta a história do povo retomando seu lugar. Porra, o partido nunca vai nos contemplar. Temos coisa pra cacete pra reclamar. Terra, dinheiro, assenta ali na esquina.